louvor. Canta assim, vai. Vocês sabem, essa aqui já sabem, já sabem. Eu quero ouvir vocês. Bem alto, bem alto, bem alto, quero ouvir. Oi, canta mais alto, feira, vai. Como é que você está? Há quanto tempo que a gente não se fala? Oi, e aí? Canta, canta. Fiquei sabendo que vai se casar na cidade. Alô, Sandrinho, meu chofé apaixonado! Parabéns! Quero ouvir, quero ouvir! Nem tô acreditando que você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Bora, meu parceiro Ivo, Zé Preta! Me diga. Esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer. Você sofrer. Confesso que menti dizendo que ia ser seu. Para de magoar e fala que o seu amor sou eu. Achei que com o tempo a gente ia se acertar. Já era. Tem leite derramado. Fui meio orgulhoso. E foi melhor assim mesmo sofrendo. Vou dizer: felicidades pra você. Ai, meu Deus do céu! Essa aqui é pra enfiar o chifre na terra e sair arado, Rio de Pimenta! Oh, paixão! Felicidades pra você.